ZYC 299, Rádio Educadora da Bahia FM Sério, 107,5, uma emissora do IDEB, Secretaria da Cultura e Turismo, Governo da Bahia. Dez horas. Na Educadora, Memória do Rádio. Nós somos cantores do rádio, levamos a vida a cantar. De noite embalamos teu sono, de manhã nós vamos te acordar. Nós somos cantores do rádio, nossas canções cruzando espaço azul. Memória do Rádio, uma retrospectiva de músicas, fatos e personagens que fizeram a história do rádio no século XX. Produção e apresentação, Perfilino Neto, que está chegando para falar de saudade. Vamos falar de saudade, eu hoje estou pra chorar. Vamos falar de saudade. Ouvintes, boa noite. Por mais de 50 anos, o pernambucano de Exu, Luiz Gonzaga do Nascimento, conquistou o aplauso do público, quer se apresentando no rádio, quer em praças públicas, teatro ou em cima de caminhões. E apesar de tanto tempo de sua popularidade no rádio e na música, seus discos continuam sendo disputados pelos apreciadores de seu trabalho. Luiz Gonzaga esteve por diversas vezes em Salvador, apresentando-se no rádio, televisão e no Teatro Castro Alves. Aliás, neste último, cantou e tocou acompanhado de seu parceiro Dominguinhos e também do sanfoneiro Sivuca por mais de uma vez. No final da década de 70, quando ainda estava cantando e se acompanhando ao mesmo tempo, Luiz Gonzaga fez no dia 8 de dezembro de 77... uma apresentação no Teatro Castro Alves, que nesta edição será rememorada num documento dos mais raros de sua carreira, ou seja, Luiz Gonzaga, gravada ao vivo no TCA. Vai, que a noite já vem. Salvador, eu te dou meus parabéns. Quando eu sigo pela estrada, minha boiada pra invernada eu vou levar. São 10 cabeças, é muito pouco, é quase nada, mas não tem outras mais bonitas no lugar. Vai, boiadeiro, que o dia já vem, leva o teu gado e vai pensando no teu bem. Tarde sim é quando venho pela estrada, a fiarada tá sozinha me esperando. Só daí sim é muito pouco, é quase nada, mas não tem outros mais bonitos no lugar. Vai, boiadeiro, que a tarde já vem, leva o teu gado e vai pensando no teu bem. Quando eu chego na cancela da morada, minha rosinha vem correndo me abraçar. É pequenina, é miudinha, é quase nada, mas não tem outra mais bonita no lugar. Vai, boiadeiro, que a noite já vem, guarda o teu gado e vai pra junto do teu bem. Thank you. cigarro de paia, meu cavalo ligeiro, minha rede de maia, meu cachorro perdigueiro, meu cigarro de paia, meu cavalo ligeiro, minha rede de maia, meu cachorro perdigueiro. Quando amanhã vai clareando, deixo a rede a balançar, no meu cavalo vou montando, deixo o cão pra vigiar, sendo um cigarro vez em quando, pra esquecer de me lembrar. Só me falta uma bonita morena, pra mais nada me faltar. Só me falta uma bonita morena, pra mais nada me faltar. Eu sou um caboclo feliz, por isso meu nome é Luiz. Se eu nascesse de novo, eu queria fazer tudo que fiz. Se eu nascesse de novo e pudesse escolher, mais do que eu sou, não queria ser. Eu queria nascer no dia 12 de dezembro de 1912. Meu pai, eu queria fosse Januário. Minha mãe, Dona Santana. Eu queria ser o rei do Baião, mas antes sentava a praça no exército, servia 9 anos, profissão corneteiro, fazia 5 revoluções, não dava nem um tiro. Eu queria ser do Baião e chegava no Rio de Janeiro. Começava a minha luta. E quando chegasse o dia 8 de dezembro de 1977, bem pertinho dos 65, isso mesmo, às 21h25, dia de Nossa Senhora da Conceição, vocês querem saber onde eu queria estar? Era aqui mesmo, mas vocês... Dando uma de grande. Sim, porque aqui é o famoso Castro Alves. Por aqui passam os grandes. Mas também tem lugar para sanfoneiro. E eu queria chegar aqui, como cheguei. Queria estar aqui, como estou. Vocês aí. E eu aqui enrolando vocês na conversa. Vai, boiadeira, que a noite já vem. Guarda o teu gado e vai pra junto do teu bem. Muito obrigado. Aqui estão meus sobrinhos Joquinha e Piloto. O meu cabelo já começa prateando, mas a sanfona ainda não desafinou. A minha voz, vocês reparem eu cantando, que é a mesma voz de quando meu reinado começou. Modéstia à parte, Mas se eu não desafino, desde o tempo de menino, em Exu no meu sertão, cantava solto que nem cigarra vadia. E é por isso que hoje em dia ainda sou rei do Baião. Eu agradeço ao povo brasileiro, norte, centro, sul inteiro, onde reinou o Baião. Se eu mereci minha coroa de rei, esta sempre é o rei, foi a minha obrigação. Minha sanfona, minha voz, o meu baião, este meu chapéu de couro e também o meu gibão. Vou juntar tudo, dar de presente ao museu. É a hora do adeus de Luir e do Baião. Belezinha é, pulo da maravilha, quem te diz sou eu, maravilha da pulo. Belezinha é, pulo da maravilha, quem te diz sou eu, maravilha da pulo. A pulo da maravilha eu comparo a belezinha, sendo pouco apreciada, é pulo mais modestinha. Quando eu sinto seu abraço, penso até que o mundo é meu. No forró da vida vamos, eu e ela e eu, sem saber o que dançamos, eu e ela e eu. Quem te diz sou eu, maravilha da pulô. Belezinha é, pulô da maravilha. Quem te diz sou eu, maravilha da pulô. Dona da simplicidade, ela se faz dona da gente. Um olhar de amizade, carnaval no riso quente. Belezinha maravilha é pulô do verso meu. Quero o mundo festejando, eu e ela e eu, mão de Deus abençoando, eu e ela e eu. Thank you. petróleo no coco Reimundo. Bota a boca lenha na fogueira e petróleo no coco Reimundo. Pedro Chaves carrega a roqueira de Sambóca no ovo do mundo. Quando a festa na casa do Pedro, o comércio fecha pra friar. Tem zabumba, esquenta a mulher, e a gente dança sem pagar. E a gente dança sem pagar. Quando a festa na casa do Pedro, meu compadre, veja como é. Quando a festa na casa do Pedro, meu compadre, veja como é. Você dança com a mulher dos outros e eu danço com sua mulher. Chego lá. Bem, eu vou atender vocês. Essa canção foi gravada em 48, em 58, aliás. Aliás, mais pra cá, bem pra cá, 68. Eu tô com 8 na cabeça, porque de hoje é dia 8. E eu tô gravando aí, eu tô cantando um negócio, nem 8, nem 80. E a sardinha 88 é uma. Só dá 8. Só dá 8 em mim. Mas eu quero anunciar a presença de um grande amigo, grande colega. É até vaidade minha chamá-lo de colega, porque essa pessoa é autoridade. Tudo que ele se propõe a fazer, ele faz bem feito. É jornalismo. Jornalismo é canção, é letra, é música, é tudo. E projetos, colegas. É um produtor, é doutor, é o diabo. E ele está aqui entre nós e eu quero dedicar esse número ao meu querido Capinã. E Betinho, que estão também aqui. A triste partida de Patativa de Assaré. O professor Capinã. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Setembro passou, outubro e novembro, já estamos em dezembro, meu Deus, que é de nós. Assim fala o pobre do seco nordeste, com medo da peste e da fome feroz. A 13 do mês ele fez experiência, perdeu sua crença nas pedras de sal. Mas noutra esperança com gosto se agarra, pensando na barra do alegre Natal. Rompeu-se o Natal, porém barra não veio, um sol bem vermelho nasceu. Além. Na copa da mata, buzina, cigarra, ninguém vê a barra, pois barra não tem. Sem chuva na terra, descamba janeiro, depois fevereiro, mesmo verão.

começa a cair. Do mundo afastado, ali vive preso, sofrendo desprezo, devendo ao patrão. O tempo rolando vai dia e vem dia, e aquela família não volta mais não. Distante da terra tão seca, mas boa, exposto a garoa, a lama e o pau. Faz pena o nortista tão forte, tão bravo, viver como escravo nas terras do sul. E agora eu vou anunciar. Eu disse aos jornalistas que faria um programa hoje com o meu canto em cima de caminhão, com o meu canto, no canto nas praças públicas, onde eu me sinto livre. O Capinã sabe disso. Ele já se encontrou comigo várias vezes. Ele não pode ver o Luiz Gonzaga em cima do caminhão, porque ele também sobe lá. E eu, então, prometi que cantaria hoje assim, porque eu conheço o baiano. É, o baiano, ele não gosta de requifício, não. Rick e Fifa, ele sabe fazer nas coisas dele, nas comidas dele, na vida dele. O baiano tem uma vida bem Rick e Fifada. Mas esses Rick e Fifezinhos musicais, ele aceita porque ele, o baiano engole, ele se alimenta de música, seja ela grossa, fina ou média, ele aceita. Falando de música, senhor. Você está ouvindo na Educadora Memória do Rádio. Nós somos os cantores do rádio, levamos a vida a cantar. Produção e apresentação, Perfilino Neto, que está de volta para falar de saudade. Vamos falar de saudade, eu hoje estou pra chorar. Ouvintes, estamos nesta edição resgatando um documento inédito da carreira de Luiz Gonzaga. Um show realizado no Teatro Castro Alves, no dia 8 de dezembro de 1977, gravado por João Américo em fita rolo. Remasterizado para CD, aquele espetáculo conserva todo o clima da apresentação de Luiz Gonzaga no TCA. Ele está de volta. E ainda para falar do baiano, que naquela noite ele prestou também sua homenagem. E esse baiano que eu vou homenagear, não é porque ele seja rico não, viu? É porque ele tem alma, ele é popular. Ele é um homem que, no ano passado, na festa, numa festa que ele deu na fazenda dele, ele deu mais de 2.000 rádios aos pobres de lá. Este ano ele vai repetir a dose e vai dar muito mais coisas. Ele é fazendeiro e negociante fino. A agência dele chama-se Alagoinhas Moto. É, ele é um homem que vende carro. Passat. E ele traz boi montado em Passat. Então, o nome dele é Manuelito Argolo. E a esposa é Dona Vera. É Argolo mesmo. Se fosse você, era Argola. Então, Manelito, meu querido, essa é pra tu, viu? Uma coleção de shot, como você gosta, viu? Vendo? Puxa a sanfona, tira o tom, tempera a garganta. É assim que eu faço lá fora, aqui também vou fazer. Quero uma mocidade, vou cuidar de mim pra não acontecer. Vou comprar ovo de codorna pra comer. Eu quero ovo de codorna pra comer. Meu problema é esse, tem que resolver. Eu quero ovo de codorna pra comer. Meu problema é esse, tem que resolver. velho amigo. Meu velho amigo que eu não vi há muitos anos. Em plena Feira do Exu. Lá no sertão a gente fala gritando. Ô, seu Mané Dedé! Tu vai, vai, me ser, vai bom? Que bom que nada, Lula. Eu tô com a cachorra da molesta com tu. Mas o que foi que houve, amigão? A nossa amizade não vale mais nada? Já valeu. Vai desembuchando, vai dizendo logo. É mais daquele ovinho safado que você mandou a gente comer. O tal de ovo de codorna. E você não se deu bem, não? Quando eu vim falar no ovo, eu chamei Marica. Ô, Marica, vamos lá. Vamos comprar esse ovo. Maria, muito animada, e diz: bora, mané. Nós se botemos pra granja. Ô, moço, tem ovo de codorna aí? Enrola 10 duas. Marica me deu a maior cotovelada. Compra 20, mané. Comprei 20 ovos de codorna e me botei pra casa. Chega aí ligeirinho. Maria nem me acompanhou. Eu ia chegar aí baixinho. Cheguei em casa. Estoporei logo uma dúzia, cru, com casca e tudo. E tô comendo ovo. Ovo na farinha, ovo na farofa, no feijão, na carne, na galinha, na sopa. Ovo com ovo. Até com uma certa noite, eu tava pulando a janela de casa pra fora aquelas horas de madrugada. Marica viu. Deu uma popa da molesta. Quanto tu vai, mané? Homem, deixa ser abiúdo. Xirimenta é esse. Eu vou acolá. Precisa não, mané. Eu também comi ovo de codorna. É, mas eu agora trouxe um produto novo pra você, viu? Se isso não der certo, meu filho, se você não se arrumar com isso, você tá lascado. Mostra logo, Luiz, mostra logo. Mas não vem com rolo, não, hein? Não vem me enrolar, não. O que é? Eu disse, é capim novo. Então, toma. Nem ovo de codorna, catuaba ou tiborna, não tem jeito não, não tem jeito não. Amigo velho, pra você tem jeito não, ô. Amigo velho, pra você tem jeito não. Esse negócio de dizer que droga nova, muita gente diz que aprova, mas a prática desmentiu. O doutor disse que o problema é psicológico, não é nada fisiológico, ele até me garantiu. Não se iluda, amigo, beba nessa não. Tratar de droga nova nunca passa de ilusão. Certo mesmo é o ditado do povo. Pra cavalo velho, remédio é capim novo. Certo mesmo é o ditado do povo. Pra cavalo velho, remédio é capim novo. Teixeira. O Beto Teixeira agora vem com outro produto. Esse agora, meu filho, é de lascar. É o tal de Chacutuba. Sandoval, que chá é esse que tu bebe? Sandoval, que chá é esse que tu bebe? É chá forte, chá do norte, Chacutuba. De raiz de cabriúva e catolé. Com caroba, pique doce e macaúba. Que é porreta e dor de quengue e mal de ré. Sandoval, que chá é esse que tu bebe? Sandoval, que chá é esse que tu bebe? É um chá que tem um tapinhão de cheiro. A mesinha milagrosa que curou Tomé Ribeiro. Que tava no caixão, reagiu, ficou de pé. E saiu de espinguelado perseguindo uma mulher. Quanto custa o danado desse chá? Quanto custa o danado desse chá? Por 1 litro bem medido em cabacinha, dei a casa 2 garrotes e 1 quintal de galinha. Valeu o sacrifício que eu diga Nazaré, pra curar minha leseira foi bastante maculé. Quanto custa o danado desse chá? Quanto custa o danado desse chá? Por 1 litro bem medido em cabacinha, dei a casa 2 garrotes e 1 quintal de galinha. Valeu o sacrifício que eu diga Nazaré, pra curar minha leseira foi bastante maculé. Sandoval, que chá é esse que tu bebe? Sandoval, que chá é esse que tu bebe? Pra lhe ser franca, bebo de chá, mas não tolero chá. Eu gosto de mulher. Pra lhe ser franca, bebo de chá, mas não tolero chá. Eu gosto de mulher. Eu gosto de mulher. Eu gosto de mulher. Sandoval, que chá é esse que tu bebe? Chá cutuba? Sandoval, que chá é esse que tu bebe? É chacotuba. Chacotuba, senhor? É esse mesmo. O esperado. O desejado. O famoso chacotuba, você. Alegria dos coroas. Quem quiser a receita pode perguntar. Seu Luiz, qual é a receita? Eu lhe respondo. É chacotuba, meu filho. Sandoval, que chá é esse que tu bebe? Sandoval, que chá é esse que tu bebe? Sandoval, que chá é cabocla. O caboclo gostava da cabocla e a cabocla do caboclo. Se amavam, se gostavam. Mas o pai da cabocla não queria nem ouvir na história daquele namoro. Ainda manda essa menina pra longe, pra Entre Rios, pra casa do Argolo, que é homem de prestígio. Proibiu o namoro. E agora? Como conversar? Como namorar? Acontece o caboclo que umas criações, umas miúnças. Criação de bode chama-se miúnça. E a cabocla também tinha. O cercado era o vizinho. E todas as tardes ali pela Rave Maria, eles iam buscar as crianças no pasto, no cercado. E mesmo no meio da cerca, a cerca que fazia a divisão do cercado, tinha um pé de juazeiro. Pois bem, quer dizer que o juazeiro pertencia aos dois proprietários. O lado de lá era do caboclo, e o lado de cá era da cabocla. Então eles conversavam debaixo do pé de juazeiro, porque ela estava dentro do cercado dela, e ele dentro do cercado dele. E ali eles conversavam, se cheiravam, se amavam. Mas com bastante cuidado para um não invadir o cercado do outro. O velho descobriu o namoro e mandou o menino para longe. E o caboclo ficou sozinho sem ter com quem conversar. E quando chegava aquelas tardinhas das armarias, Nossa Senhora, era uma roedeira infeliz. Ele ia para lá, olhava para o tronco do juazeiro, estava escrito lá o nome deles, em cruz. Ela mesma que havia escrito. Olhava para as galhas, às vezes caía um pingo de orvalho na cara dele. Ele pensava que o juazeiro estava chorando com pena dele. Apaixonado. Aí ele aprendeu uma canção e cantava por saudade dela.

ainda realizado no Teatro Castro Alves, aqui em Salvador, no final dos anos 70. Só que neste espetáculo, Luiz Gonzaga se fez acompanhar do sanfoneiro Sivuca, com o baiano Azulão tocando zabumba. Isso aí, minha gente. Vou mostrar pra vocês Como se dança o baião. Quem quiser aprender é só vou prestar atenção. Morena, chegue pra cá, vem junto ao meu coração. Agora é só me seguir, pois eu vou dançar o baião. Eu já dancei, balancei, chamego, samba e xerei. Mas um baião tem o quê que as outras danças não têm? Quem quiser só dizer, pois eu com satisfação vou dançar cantando baião. Baião, baião, baião, baião, pois que baião, baião, pois que baião. Eu já cantei no Pará, toquei sanfona em Belém, cantei lá no Ceará e sei o que me convém. Por isso eu quero afirmar toda a convicção que sou doido pelo baião. Pois que baião, baião, pois que baião, baião, pois que baião, baião. Norte, quem que embrasa, pouco sangue do sertão. E entrei na Guanabara com temor e emoção. Era um mundo todo novo, diferente do sertão. Mas o rio abrindo os braços, me apertou em suas mãos. Ei, Rio de Janeiro, do meu São Sebastião. Para o samba, 3 minutos, só cantar o meu baião. Ei, Rio de Janeiro, do meu São Sebastião. Para o samba, 3 minutos, que eu cantar o meu baião. No começo eu tive medo, muito medo, meu irmão. Mas olhando só pro Corcovado, sosseguei o coração. De hoje guardo uma saudade e a enorme gratidão. E por isso, Rio amigo, te ofereço este baião. Ei, Rio de Janeiro, do meu São Sebastião. Para o samba, 3 minutos pra cantar o meu baião. Ei, Rio de Janeiro, do meu São Sebastião. Para o samba, 3 minutos pra cantar o meu baião. Meu São Sebastião, te ofereço este baião. Meu São Sebastião, te ofereço este baião. Nesse coco não vadeu mais. Apagar o canheiro, derramar o gás. E nesse coco não vadeu mais. Apagar o canheiro, derramar o gás. Apagar o canheiro, derramar o gás. Coisa boa nesse escuro, já sei que não sai. Já não estamos arrepentando melhor que seu pai. Foi me deram um beliscão, quase a carça cai. Começando desse jeito, não sei quando vai. Por isso nesse coco não vadeu mais. Nesse coco não vadeu mais. Apagar o canheiro, derramar o gás. Nesse coco não vadeu mais. Apagar o canheiro, derramar o gás. E nesse coco não vadeu mais. Nesse corpo não vadeu mais. Apagar o canheiro, derramar o gás. No escuro desse jeito ninguém se distrai. Vai demonstrar nessa festa, só vai ter trabalho. Só deixa quando esse corpo o Isabel não cai. O seu noivo tá querendo, mas eu sou o pai. Ou acende o candeeiro e mexe aí de gás. Ou era nesse corpo não vadeu mais. Ou nesse corpo não vadeu mais. Apagar o canheiro, derramar o gás. Ou nesse corpo não vadeu mais. Apagar o canheiro, derramar o gás. E nesse corpo não vadeu mais. Apagar o canheiro, derramar o gás. Sazetinho tá no copo, quase que não sai. Foi esse coco nem mandar, gente, não cai. Levanta até a migalha que caiu pra trás. Saiu andando mal, que nem papagai. Seu marido vai falar, mas é você que sai. Por isso nesse coco não vadeu mais. Nesse coco não vadeu mais. Apagar o canheiro, derramar o gás. Nesse coco não vadeu mais. Apagar o canheiro, derramar o gás. E nesse coco não vadeu mais. Apagar o canheiro, derramar o gás. E derramaram, derramaram, derramaram, derramaram o gás. Derramar o gás.